Mano Crane, dica do rap nacional, é nóis. Salve, salve, rapaziada, salve total, trilha sonora, que tal, sensacional. Estilo rap, estilo único, grife favela, som de vagabundo, seja na quebrada. Ô Perus, salve VL Brian, fechou, tamo junto, assim que é, é. E tem que ser Morato, ô Perus, então é proceder. Força na ação, ação cultural, quilombaque, atividade fundamental. Gente correria, vai adiante, comunidade forte e atuante. Exemplo é isso que serve pros irmão. E atrás, buscar superação, aliados assim, adeus, obrigado. Comigo está, sempre lado a lado, firmeza mais união, igual família. Aí vejo o sentir da vida, porque o tempo não é nosso, é de Deus. No decorrer da vida se encontra os verdadeiros, fazendo letras de autoestima. Periferia também é alegria. Música faz o poder de pensar. Na estrofe vem enigmas, mente com ideia, é, vai a mil. O som é louco, made in Brasil. É como 3 em 1, então pode usar. Relaxar, pensar, balançar, esse é o efeito do som. Mó barato, a base mexe com o esqueleto tipo som. Ruas de terra, citou Morato, fechou favela, mano Crale. Pensa lógico, agradecer, sempre é nobre, é que o som vem do coração. Ensina, fala de paz, a história de vida. Olha as palavras aí, suavizado. DJ nos toca, todos passam mal, tocando rap, claro, nacional. Rapa Costa, vira, vira, a noite vira uma criancinha. Da diva da vida, é, lealdade, bem-vindo. Se tu for de verdade, eu lembro quando eu vinha da cidade, do último vagão, só maloqueiragem. Os cantando samba, nós fazia rap, pra felicidade, parça, nada impede. Luciano e Abraão, era correria, colava nos shows, era sem miséria. Sempre assim, quando nós se trombava, na barraca do Calinho, põe na conta. O filme passa, paro pra pensar, é muito ré, quanto pode ganhar. Eu vejo a vida dentro de um relógio, aproveitem porque passa rápido. Vida vivida são várias fases, respeite seu trajeto. Naturalmente porque eu vivi, passei, não me arrependo. Sujeito sempre, ganhei respeito. É o som que vem do coração. Valor, amigos, irmãos, família. É o som que vem do coração.